Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado 360, na cola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda após Leda Bidev, segue na Ampla 9857, Porto Seguro, depois Luno 6, após conforme plano. Controle 199.35, transponder 5070. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, depois direto Bidev. Ampla 9857, Porto Seguro e após antecelou o nome é grosso. 1935 controle 5070 o transponder, o Xené 6209. 6209 confirmando, transponder 1935, o controle. Confirmando, controle, aparelho 19.35, chama para o feedback final. 1935, 6209. Pode mais um minuto, 3152. Aguarda, bem. Direita 2119, boa noite. Direita 2119, 604. 1-40, esquerda 3152, autorizado nessa. 58. Já tinha 6748 sindicada? Já 230, Arnaz. Gente, redução 210. 210, 748. Fala Salvador, boa noite, chegou 1604, não sei se escuta. 1604, boa noite, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1604. Plano 3M2 para o táxi, POB 127, 2h45, alterna Fortaleza. 3M2, táxi via Índia, no ponto de espera 18.6, 1014 no ajuste com o voo. Índia, 18.14, obrigado. Solo Salvador, é o gol 1889, informação é a Vitor, para o Galeão, ponto 4. 1889, Galeão, só um minutinho para copiar a pista. Índia Bravo, decolador 32, controle 1-9935, bom voo. 1935, boa noite. Salvador, Papa Romeo, Delta Índia Bravo. Delta Índia Bravo está sob contato radar CB490, saída PUCA Jamaracaju. Índia Bravo. Delta Índia Bravo, controle. Na sua escuta? 2000 voa Jamo. Confirme. Presente voa Jamo, Delta Índia Bravo, após Jamaracaju. Jamo após Aracaju, Delta Índia Bravo. Localização 3152 já estabilizado. Aviso. 6201, puxa o fundamento no 1-0. Estabilizado. Senhor completa final, cheque trem, chama a torre 198, meia dúzia. 8-6-2, 748 desce a 2014, Lips Noir XA, reporte estabilizado. 2014, chama estabilizado na ILS 1-0-6-7-4-8. 1-8-5, chama Recife 1-2-5-1, alterna no 3-3-2-5. 1-2-5-1, na secundária. 1-3-3-2-5, 133.25. Afirmativo, 133.25. Obrigado, boa noite. Salvador, San 3152 ILS, baixado e gravado. San 3152, ciente, tem livre pouso no zero, vento no meio, 0 grau, 07 nós. Livre pouso não no zero, San 3152. Passou Juliette, voo no meio, 04. Passou 5, no meio, 04. Pronto. Galeão 360 autorizado. Recolha da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, subida após a da Bidev. Segue na pena 857, Porto Seguro. Papel Luno 6, próximo forma plano. Controle 1-9-35, 3.5076. Responder é 5076? Afirmativo, 5076. Galeão 360, decola 1-0, primeira curva direita, pista usa 1-0. Saída da El, transição Leda, pós Leda Bidev, AP November 857, seguro, AP Zulu 1-6, Bruf, AP Zulu 1-4, mapa cena. Controle Salvador, 1-1-9-135, transponder 5076. Bolo 989, com atendimento corretinho para pushback acionamento. Chamarei. Tá, 3858, tá pronto para o táxi com 98 a bordo, 5 horas e 8, alternada João Pessoa. 6748, baixo e travação 1-0. Web 6748, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Guardar no 6748. 5, confirme. 12545. Protegimento correto, Delta em Diabrado. Bom voo. Conseguiu o TAM 6201. O 3858 não compreendi o POB, autonomia. Poderia repetir, por favor? Pois, claro, o POB é 90. horas e 8. 98, 5 horas e 8, 3858. Bom voo. Obrigado, boa noite. Web 6748, livre pouso 1-0, vento no 70 graus, 08 mais. Autorizado, pouso 1-0, 6748. Salvador, 3152, boa noite, Taxi Via Alfa, reporte antes da Juliette. Rebondará a Juliette, também 352. Salvador, 6310 no portão 3 para pushback e acionamento. 3152, ingresso Juliette, portão 2. Juliette para o 2, 3152. 6310, assim que a 2 da TAM parque à sua direita, portão 2, autorizado pushback e acionamento. Após o dano, portão 2, autorizado push e acionamento, 6310. Boa noite, São 3858. Após o início da rolagem da aeronave da companhia Lima, mantém 1-0. O colega da companhia Lima, mantém 1-0, 3858. 3662, decolada 242, controle 1-9-3-5, bom voo. 1935, obrigado, boa noite, tá? 3662. Controle Salvador, boa noite, tá? 3662, senhor da Pucas e Bar. 3662, tá sob contato radar, sobre o 370, sai da Pucas, vamos de Bar. Pelo 370, poderia voar de Bar, presente? Autorizado, Jama da presente, 3662. Jama, obrigado, senhor. 6201, Chané 6201, observe início da rolagem do depois da TAN ali e mantenha, após. Pode ir, decolagem da TAN ali e mantenha. São 3858, da colada 44, controle 1-9-3-5, bom voo. 1-9-3-5, então boa noite, querido. Controle Salvador, nosso cordial, boa noite, é o 3858 da TAM, passando 1500 na Momo. 3858 da TAM, está sob contato radar, cadê o 370? Saída Momo Albo Frutti. CN 3858. 08, mais. Deve decolagem 6201. Para o táxi 163, 10, POB é 163. Economia hoje de 3 horas e 20, alternando Natal. 6310, vem ainda no ponto de espera 18h30, ajuste meio 15 agora. Alvo. É o ponto espera da 10, torre 18663 no 0. Controle Salvador, o Chané 6303, com informação Victor de esquina para 1-60. 6303 da Ocha, na sua identificação, a chegada é a Bonf, desce ao 050. Tenha Bonf, 050, 6303. Chané 6201, decolada 46, controle 1-9-3-5, bom voo. 1-9-3-5, obrigado. Nadael. 6201 da Ocean, está sob contato radar, cedo 360, após 2000 Leda, após Leda Bidev. 2000 Leda, após Bidev, 6201. Controle Salvador 3858, Tatã, informa pequeno desvio à esquerda da rota para 270. Sensível desvio. Ciente. Topa 083, we are deviating just about 5 degrees right of our route approaching Bonfort to avoid weather. Okay, clear to avoid weather, down 2000, Cimtron 014, after deviation, fly Duna position. Can you please confirm after Bonfort, direct Duna? And you? Da 3858, tá presente voando direto como? Sim, 3858, subindo a 370 vigilante. Estão na zero. Salvador, TAM 3858, alguma possibilidade de uma frotilha presente, senhor? Eu aguarde 3858, tem um tráfego no setor norte de Salvador em aproximação. Vai, assim que cruzar o 150, autoriza o senhor chamar Recife para solicitação do mesmo. Sim, 3858. 3662, chame Recife agora, ou no 2685. 2685, boa. Solo, gol 1889, posição 62, pushback acionamento. 1889, autorizado pushback acionar. Quando pronto para o táxi, transfere 1862. Autorizado pushback acionamento, táxi alfa 0862, bom 889. Ok, bom voo. Qual TR 2545? 2845-2545, então boa noite, senhor. 6313, está autorizado ILS, prossegue para 2000 com 1015, formando estabilizado. 1015, 2000, portaria estável no X-Ray 6313. Em coma, boa noite, o Xené 63, na Zé. 3858. Salvador, boa noite, o Xené 63, 1-0. Contato vigilância 6310. Tá autorizado. Solicita a proa de Aracaju, se possível. .01, chame Recife agora, 1251. Recife 1251, boa noite. Europa 083, what can do now? Are we clear for ILS? That's right, your first steps localized cars. Roger, clear ILS 10, call your establish Europa 083. 1604. 10, livre Aracaju. Direto Aracaju, confirma. Confirma, Aracaju na proa. Obrigado. Só um minuto para a cópia, bom, na minha 04. Prepare a 370, já aprovada e perfil a bomba. Quem aguarda para a cópia um gol no minha 04? O gol no 889, iniciar o táxi, seu ponto 0-0 com 85 a bordo, alternativa Campinas. Autonomia 0344, posso esperar 286. 85344 Campinas. Táxi aprovado via Índia Alfa, 18 metros, quando espera com a torre, 1016, quais são? 1015 no ajuste. Índia Alfa, quando espera 1862, ajuste 1015, boa noite. Pronto. 4, Fortal 370, rota Brasil 19, decola 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, Momo Froti, 5104 transponder, controle 119-35. Autorizado, 370, Fortaleza, Brasil 19, decola pista 10, curva esquerda, Momo Froti. 1904, transponder 1935 ao controle. O voo no 604. Portal 5, 5 para o posicionar. Chamaremos. 186. 186, Gil, fazia 8, hein? Vai. Tower, good evening, Europa 080, establish final, Islands 107 miles out. Roger, Europa, clear to land runway 10, wind is 160 degrees, 8 knots. Clear to land runway 10, Europa 08. Salvador, voo no 889, ponto espera da 10, pronto, pescoço. Consciente, onde é a posição? Na tela. Linha é mantendo zero autorizado. Ali mantendo zero, com 889. On the ground at 5-7, clear to taxi to your right, taxi in my